Várias noites trabalhadas, escrevendo, produzindo. Pedras me atiraram, erraram o meu caminho, pisando em espinhos, em situações banais. Em meio a essa guerra, somos meros mortais, junto com os leais, fazendo parte dessa história, correndo pelo rap nessa imensa trajetória. Gastar pra gravar, beats tive que comprar, bons e maus momentos tiveram que me inspirar. Assim fiz acontecer, lancei o meu EP, compondo rimas, batidas comecei a fazer, tirando notas de ouvido, sample picotando bateria, no BPM MC versando. Amor pelo que faço tem amor, força de vontade que Deus me iluminou, juntando um din pra comprar o condensador, trabalhar no que realmente eu dou valor. Eu sou o rap é o que eu sou, ritmo e poesias do malaco, compositor, cultura, informação, atitude, pouco papo. Se o rap é o tempero, meu rap é o mais salgado, milaco verdadeiro, no sentimento da canção, liberdade de expressão, do pacato cidadão, investimento da cultura, é a solução, futuro da nação, as crianças sempre serão.